Deu um bar acalmou. Chegar na estação, o barco a navegar, pra sempre o amor, a gente quer assim, anjo de luz. Quer